paciente 050 na chegada cara e solicita prejudicar e para evitar a tomação. Controle, voo 922. Siga. Autoriza prodicare para evitar formação? Autorizado, prodicare, desce para o 050, após completa chegada. Cliente solicita o procedimento RNAV da 28, após carga. É, voe da presente, Serra Vitor 362, para início do procedimento, voo no 922. Cliente, eu voo 362, voo 922. Autorizado, Salvador Manati, 503, decorada 17, corredor Axé, código sendo 40125, o Mike Eco Delta. Cuidado, só corrigindo aqui, o corredor já está, não está funcionando. Vai acordar o 97, manter o litoral e aguardar pelo controle, ok? A rota direta para Manati. Acordar o 97, direita, litoral, 500 pés. 0125, código, marca com Delta. Marquinho correto, tá no pátio 4, correio para o D. Fono 897, decolado 248, chame controle 19-35. Decolado 35, obrigado. 97, bom dia. Firme. Confirme. Confirmo, gol no 897. Vigilância, sabe, é o 360, sai da gole. 360, o senhor vai precisar voar na proa 275. Por 20 milhas. Deixa eu entrar. Vai apontar. Após o 20 intervalo, obrigado. Boa noite, 04, chame Recife, frequência 13325, alterna 128.8. É, alternativa 1228, confirme a primária, por gentileza. A primária 133.25, alternando 128.8. Então é 12625, 1288, é isso? Negativo, 133.25, 13325, alterna 128.8. 7.3325, 1288. Aê! No 607, autorizado a decolar, pista 28, vento 320 graus, 059. Livre decolar de gol no 607. Foi 6709, copia? Liga, senhora. Salvador, Brasília, autorizado 340, aeroviando pelo 197, decolada 28, curva esquerda, subida gole, transição ofeito, código 5064, frequência do controle 199.35. Brasília, 340, autorizado, apertou Lona 7, decolada 28, curva pela esquerda, gole ofeito para ida, 5064, transponto 1935, controle 709.35, 29, correto, em plantação GPS nacional, web. Né, manter, cabeceira 28. Além bater na 28, tá 3-1-5-10. O nome 07 é colado 5-1, chame controle 1-1-9 da sua 35. 1935, bom dia. Controle o voo 1607. Tá, referência visuais? Voo 1607 vai cruzar 2000 gole. Gole, vigilância, voo 1607. Visita proa 230 por 20 milhas, tirado uma formação. Confirma a proa? 230. Copiado, voo 1607, tem condições de voar aí, está presente? Aguarde. Voo 897, chame agora Recife, frequência 13325, alterna 128.8. 3625288, obrigado, tá voando, Eval? Tudo bem. Aprovando, eu sou 1607. Sou de eu, Isabel 360, gol 1607. Solo, para o meu Mike da Guilherme. O que chamou? Já decolar, pista 28, vento 310 graus, 059. Ativa a decolagem do 28, tá, 3-1-3. Solo, Papai Romeu, Mike Tagulima. Mike Tagulima, Teresina, confirmando o nível constante, o 280, está no pátio 3, correto? Afirmativo. Entre, aguarde 2 minutos e pagarei sua cópia. Ok. Voo 922, desça para 2.500 pés, ajuste 10, 13, após o Serra Vitor 362, completa o procedimento RNAV. Sim, desça 2.500 com 1.013, após 262, completa o RNAV. Voo 1922. Está autorizado o táxi, ingresso 917, reporte alinhado e pronto para decolagem. 3 decolado aos 55, chame controle 19.35. 19.35, obrigado. Bom final de semana, 3153. Salvador está 3153, decolando. Vai manter a proa 280 por 20 milhas para evitar formações. Contato radar, vigilância. Ciente de desvio, informe ao término. Afirmativo, portará após o término de desvio, está 3153. Controle Salvador, Papa Romeo, Charlie Mike India, com a November. Charlie Mike India, bom dia. Acione identificação. Chegada e pitch para o VOR Delta Mike Echo, pista 28 com 1013, desça e mantenha 3000. A gente identificou, desce para 3000, chegada e pitch, VOR da 28. Gol 1607, chame o centro Recife em 12. Corrijo, chame Recife, 13325. Alterne 1288. 13325, bom dia. 2049. Comandor Teresina, o nível de voo 280 pela rota Bezulu 20. Decola da pista 28, após a decolagem curvará à direita, no perfil Momo, transição Flock. O controle Salvador é 119.35, torre 118.30, código transponder 5043. Ok, 280 para Teresina, via rota plano de voo, decola da 28, curva direita após, Momo Flock, 19, Momo Flock. 1935 é o controle, 1923 é a torre, 5043 é o código. Mike Tango Lima, o contingimento está correto, reporte para acionamento. Sente, obrigado. American 980, copy. American 980, the Roger copy clearance. Autorizado alinhar e decolar, pista 28, vento 310 graus, 049. Ele ainda cola 28, 317. Delta decolado ao 00, confirmando pro A direto, Manati, evite corredor axé, chame controle 119.35. Mike, Eco Delta, copiou? Podia repetir, por favor? Papá Mike Delta, decolado ao 00, confirmando pro direto para Manati, evite corredor axé. Afirmativo, pro direto Manati, evitando corredor axé, o Mike. Axé, controle 119.35. Delta. Controle é o Papa, Papa Mike Eco Delta. Aí que é com Delta, prossiga. Muito bom dia, decolado de Salvador com destino a Manati. A manter 500 pés, a magnética 241. Acionado 0125 no transponder. Estamos afastados mais 42 milhas, 24 minutos para o voo. Gente, reporte na 20ª milha. Reportará a 20ª milha, Mike Eco Delta. Salvador, tá 3153, está cruzando 110 agora pro Deval. Então, 3153, na proa de Eval, completa ascensão em nível 360 e chame Recife na frequência 13325, alterne 1288. Só para 360, chama Recife agora, 3325, 1288, obrigado, no final de semana, só 3153. Igualmente. 3179, decolado ao 01, chame controle 119.35. 1935, bom final de semana, 3179 da TAM. Somente, bom voo. Controle, bom dia, TAM 3179, decola na subida Goleval Eu. 3179, suba e mantenha 340, vigilante. 340. Juliette Bravo Delta, prossiga. Estando 363, igual no 922. No 922, completa a final do RNAV, chama a torre em 1 noite, decimal 3. Torre 183, igual no 922. American 9, Zero. American 9, Zero, red copy. American 980. Okay, American 980, clear the flight level 350 to Recife via airway upper risk 58. Runway 28 for takeoff after departure. Turn right and perform aeron departure. Alpha Romeo Oscar November departure with mailing transition. Mike Echo Lima India November transition. Approach control 11935, tower 11830, and SCOG 5072. FIMI, trem pouso baixa travado e visual campo. Positivo, 922, já está com trem baixo. 7072, flight level 350. Your redback is correct, but your first turn after departure is to the right. Stand by for push and start because you have an aircraft performing pushback on gate number 09. Stand by. Stand by, copy, we're turning after departure. Chegada Cari para a final do VOR Delta Mike Eco, pista 28. Corrijo. Chegada e pit. Chegada e pit. Afirmativa 10 para 4000 na chegada e pit da 3663. Jaque? Barba. Lebu, ô Bárbara, Lebu aqui. Ô, beijão, Lebu. Bom voo. Igualmente. Outro! Tiver acionamento no pátio 3, informe táxi. Do ND, corrija, reporte na final do VR Delta Mike Eco, pista 28013. 72003, chama ali na final do VR da 28. American 980 after the Boeing 737, and behind you, leave your tail, you're cleared to push and start, park taxi. After he's clear, we're cleared to push and start, we'll call for taxi, American 980. Para o taxi, objeto 6779-56 a bordo, 440 de autonomia, com fins alternados. Confirme o POB, 56? 56, só hoje, ó. Não é problema, amigo. Autorizado o táxi via Juliette, Alfa e Golf no ponto de espera da 28. 118.30, bom voo. Afirmativo, Juliette, Alfa, Golf, ponto de espera 18.30. Obrigado, bom dia pra você. Bom dia, amigo. Bom dia, eu estou no 3304, cruzo 170 para 150, a informação é a novenda. Então, 3304, nesse mantenha 5000, ajuste 1013, completa a chegada de pit para a final do VOR Delta Mike Eco, pista 22. Seu posturado feito ao GPS? Positivo. Mantenha inicialmente a STAR, aguarde autorização para o RNAV. Afirmativo. São 5.013. Guardando o GPS 3304, mantendo a estrada. Então, 3304, velocidade de 250 nós, com ajuste para cruzar uma centena com 210 em virtude do sequenciamento. 9. Positivo, vale liberar na tela, chama 219. Cruzamento, chame a torre agora, bom voo. Já está visual com a 28. Visual completa, final do VOR Delta Maquiaco, chama a torre em 1183. 183, Gato. Salve Salvador, bom dia. Variglog 65 no 4. 65 no 4, bom dia, prossiga. Bom dia, apenas para se possibilidade de adiantar a nossa cópia. Autorização de tráfego, Variglog 65.4, Recife, nível 320. Guarde a coordenação, altímetro 10 no 3, 65 no 4, Variglog. Excelente, grato. 25 ao término 1288. 1-3-3-2-5-2-8-8, um bom final de semana, 3179. Igualmente. Controle outro, é 3663, precisa fazer o RNAV da 28. 3663, final do RNAV. Autorizado proa do 361, onde completa a final do RNAV com 1013. Afirmativa, autorizado. Teria condições de aproar a Serra Vitor 363? Alô, Salvador, gol 9225. Bom dia, 1922, ingresse via primeira à sua direita para o portão 4. Portão 4, primeira direita, gol 922. Seu Rio 9648, pronto para o táxi 4 a bordo, 3 e 15, alternativa, alternando na tábua. Rio 9648, autorizado táxi via PAT 3, Kilo Alfa Golf, no ponto de espera da 28, 118.30. Kilo Alfa Golf, 18.30, obrigado. Estacionamento, fala pronto para o táxi, Juliette, Bravo Delta. Oi, bom dia, o Everett, 6709. Torre, corrijo, autocoordenação 2345, morro. Charlie McKean, delivery, pouso pistão no 7, o vento 260 graus com 04 nós. Livre pouso, Charlie McKinney, informa que vai livrar para o pátio da Baitel, ok? Webjet 6709. Torre Webjet 6709. 6709, livre a linha de manter pista 28, 6709. A linha mantém, 6709. Na interior, taxi via Juliet, Alpha and Golf at the holding point, contact the tower 118.30. Juliet, Alpha, Golf, holding point, runway 28, taxiing the tower, good day. 709, livre decolagem, 260 graus, 049. Livre decolagem, 709. 5 no 4, copia. Afirmo, e após completa descida 2.500 pés para o RNAV. Afirmativo, 4.000 após Serra Vitor 363. Direita, saída Aron, transição Melim. A frequência do controle 119.35, torre 118.30, acione 5060. Autorizado 330 para Recife. Via pelo risco 58, decola da cabeceira 28, curva após, curva direita após. Subida Aron, transição Melim. Saída em 119.35, torre em 118.3, e o transporte é 5060, Mariglog 65, 1 no 4. Correto, chame para acionamento 65 no 4. Zara. É 709, decolada 112, controle 119, decimal 35, bom voo. Na 35, bom dia. Salvador, Avilhete 6709, bom dia, decolou cruza 1100. Meia 709, suba e mantenha 340, vigilante. 340, 6709. Livre esse ataque sem forma para ingresso, pistão no 7, Juliette Bravo Delta. Comando para o 9648, 183 ou 186 na torre. 118, decimal 30. Bem, obrigado, até a volta. Até. Torre Rio 9648, a próxima ponta de espera da 28, pronto para decolar. Rio 9648, livre, alinhar e decolar, pista 28, 260 graus, 04 nós. Feliz posição de decolar, Rio 9648. Vocês viram para o 5.3304. Ele? Atingir 5.3304. Reautorizado 2500, velocidade 1709, reporte final RNAV. Botar na final RNAV, vai reduzir agora 2500, 2304. Controle outra 3663, vai passar a Serra Vitor 363. Tan 3663, chame torre no 83. Chama torre 1183, é um bom dia. Mantenha no 7, Juliette Bravo Delta. Torre Salvador, muito bom dia, o 3663, está passando Serra Vitor 363. Solicita porque antes de ir à direita, ele está para nossa. Copiado, 6709, após o desvio, voe Eval. Após o desvio, Eval, 09. Aguarda a pista livre, o 3663. Juliette Bravo Delta, confirme POB. Sete da informação, novembro. Bom dia, papá, papá, papá. Lima, Romeu Lima. É, quantas milhas tem na Mateus de Zio? Tá 60 de Salvador agora, vai manter mais 15 milhas o desvio aí. É, tem uma formação bem grande aqui. Copiado, após o desvio, vou Icare, desce ao 050. Quase viu o cara ao 050. Lima Romeu Romeu. Solicita o final RNAV da 28. Realmente mantenha a chegada e posteriormente, se possível, autorizaremos a RNAV. Obrigado. Zuno 5, controle 119, decimal 35, bom voo. Pode descer, dá volta, obrigado. Na 3663, cheque trem livre pouso, pista 28, vento 250 graus, 049. Afirmativo, livre pouso na 28, TAN 3663. É, torre confirma para o TAN 3663, a extensão da pista está operando inteira? Positivo, 3.005 metros. Gente, o 3663. 338, confirme? 3325, 28.8. 288, ok, obrigado. Bom dia. Rio 9648, cruzando 2000 pés na subida Momo Frote. Vigilância, Rio 9648, suba ao 310, saída Momo. Possível, vai abrir a proximidade de voa na Pro de Frote? É, mantenha a Pro de Momo. Bom, possível.